sequência 7697, mais uma experiência diretamente do laboratório. Tem que saber jogar. O rei do tabuleiro se apresenta. E cada movimento que eu faço é um teste de inteligência pra você, ou pra quem mais quiser me vencer. Mas é melhor esquecer, porque eu não vim até aqui pra perder. Pra me deter, vontade só não dá. A minha vida em jogo, eu tenho que saber jogar. Pode apostar em mim pra não perder dinheiro. Um ganha e outro perde, então que eu seja o primeiro aqui. Cada jogada é muito mais do que importante. O céu e o inferno revezando a cada instante. Eu sei que a estratégia que faz a diferença, e quem errar aqui vai arcar com a consequência. Um por um, eu sigo derrubando meus adversários. Minha invencibilidade, aniversários tem vários. Todos os otários aqui tem carreira curta. Mais uma jogada e menos uma peça sua. O rei e a rainha fora da linha de ação. Paro, penso, jogo, espero a sua reação. Eu não me empolgo se chega a minha vez. Adversário desfalcado e eu com 16, desde 76, representando bem. Enquanto a minha tática não falha, eu me dou bem. Porém, sei que é difícil pra administrar. Qualquer vacilo meu, o jogo pode complicar. Mas nem por isso eu deixo de ir pra cima. Minha melhor defesa é o ataque através da rima. Abrindo caminho devagar, passo a passo, da melhor forma possível, conquistando meu espaço. Por onde passo, adquiro respeito. Levo a sério, sempre me concentro pra jogar direito. Competidor, programador chamado pra ganhar, quem quiser desafiar vai ter que saber jogar. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Power ligado, desde o dia de número 60, do segundo no bissexto da década de 70. Na tela aparece sem as iniciais, MVAS, dada por dois jogadores que não me esquecem, José Luiz e Beatriz, muito obrigado. Se não fosse por vocês, eu nunca teria jogado. No início eu era só um Pac-Man, só comia, dormia e fugia dos fantasmas que me perseguiam. Ignorância e maus exemplos, mas a cada tela adquiria mais conhecimento. E com o tempo veio a evolução. Aos 12 bits aumentou consideravelmente a resolução. Venci o chefão da infância, e as distâncias e dificuldades aumentavam a cada fase. Percebi que nenhum fato era isolado. Tudo deve ser notado, pois pode ser utilizado mais à frente, mesmo que os caminhos sejam diferentes. E tinha sempre em mente que as magias mais potentes estariam sempre bem escondidas, muito bem protegidas. Neste jogo não existem infinitas vidas, é uma só, e a gente tem que saber usar. Sempre lutar com os mais diversos inimigos, em todos os terrenos, contra todos os perigos, com todas as combinações de golpe disponíveis, algumas conhecidas e outras imprevisíveis. A cada dia eu vou jogando melhor, adquirindo novas dicas e sabendo as antigas de cor. O microfone é minha arma especial, inteligência é minha munição essencial. Porque tem que saber curtir, tem que saber lidar. Temos que saber viver, temos que saber jogar. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Cada um com sua tática vai, joga o jogo. Encare cada dia como uma prova de fogo. Joga o jogo, vamos lá. Tem que saber.